Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Seen you before. Your face. I feel like I've known you forever. Do you believe in forever? What are we doing? Where's this going? Who the fuck is that? Oh, do you think she's pretty? Where are you going? No, stay. No, please don't leave me. Come back. I love you. I love you. Where does it come from? How did we lose all the good that was given us? Boa tarde, começou a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21h. Abrimos a sessão de hoje com Pale Blue, a música Love. Entram no alinhamento Red Hexes e Bonobo, respectivamente com as músicas Nefertini e Shadows. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Je suis en mission. J'ai plus le temps pour les autres. Moi je suis en mission. J'ai plus le temps pour les autres. Moi je suis en mission. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps pour les autres. C'est ça le temps. Moi je suis en mission. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps pour les autres. C'est ça le temps. Bonobo, passamos para Fellini Fellin e a música Wall of Confusion, depois You Man com a música Call Me. Letting the confusion war steadying be. You Man, que passa a palavra ao francês Etienne de Crécy, a música Smile. Daqui a pouco estarão aqui Flight Facilities e Hot Chip. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinto. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.

This was the way back. I got She said this was the way back. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com a música Hot Dog de Simian Mobile Disco. Daqui a pouco, na segunda hora da playlist de hoje, passaram por cá Jimmy Jules, Fujiya and Miyagi, The Knife, Moulinex, enfim, muita música para ouvir ainda até às 21 horas na playlist na Voz da Terceira. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Petencourt. Playlist aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Thank you. Bem-vindos à segunda hora da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Hercules and Love Affair, a música Do You Feel the Same. Passamos para o segundo hat-trick da tarde, a cargo de Buka Shate e a música Memories. Depois Jimmy Jules e Desire trazem-nos Never Alone e Don't Call, neste último caso numa parceria de Desire com Guy Gerber. feel strong? Do you feel grown? Is this a clone? The pics on the phone, you will be never alone. Do you feel safe? Do you feel brave? Riding the wave, is this a cave? No, it's a rave. Rave, do you safe? You will be never alone. Do you feel alone? Do you feel home? Do you feel strong? Do you feel grown? Is this a clone? Dicks on the phone, you will be never alone. Do you feel safe? Do you feel brave? Riding the wave, is this a cave? No, it's a rave. Rave, do you safe? You will be never alone.

got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never let a clock tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins. Cause each day is where it all begins. And don't give up too quick. You only get one line, you better make it stick. If we give ourselves to every breath, then we're all in the running for a hero's death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje da playlist no Rádio Clube de Angra. Fizemo-lo com Fontaine D.C. aqui num remix de Solo X à música A Hero's Dead. Passamos para Zoot Boomer e The Avener com as músicas Grey Day e Glory Box. away. I'm gonna get my heart away. Leave it to the other boys out there to play. Been tempted too long. Gone. Give me a reason to love you. Entrar na reta final da playlist de hoje, temos os suecos The Knife e a música Heartbeats e depois Blood Tide, uma música de Zola Blood.